Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Lequim. Aqui é o Joker. Aqui é o Barbão. Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, pessoal. E desta vez nós vamos falar, finalmente, depois de muito tempo, sobre games. E eu tô aqui novamente com o Barbão. Fala, galera. Como é que vocês estão? Eu estou aqui também, de novo. O Joker faz um tempinho que não está participando. Beleza, Joker? Beleza. E o Lequinho. Pá. Neste podcast, pessoal, a gente vai fazer uma nova edição sobre a série... Que agora se criou uma série, que era antes era só um podcast, né? Que é o Great Ats Games, né? Porque é o Great Ats BDC, né? Que a gente fez uma versão sobre filmes. E dessa vez a gente vai fazer uma versão sobre games. E enfim, pessoal, não tem muito segredo. Vamos lá. Eu ia começar comigo mesmo, escolhendo, mas eu resolvi ter, tipo, uma generosidade agora no começo desse podcast e começar com outra pessoa. Escolhendo aleatoriamente, eu vou começar com o Lequinho. Lequinho, oi. Puxa um game aí da sua lista que você considere que seja um grande game, você curta muito, você tenha gostado, foi marcante, enfim. Ok, eu vou falar o jogo que eu tô jogando agora, enquanto a gente grava, porque já é mais fácil, né, já tá mais fresco na cabeça. O jogo que eu quero falar é Left 4 Dead, cara. Left 4 Dead, pra mim, é um dos melhores jogos de cooperação, se não o melhor, que eu já joguei. Assim. Todos vocês aqui devem ter jogado já, né? Sim. Nunca joguei. Nunca. Mas tem um belo motivo. Eu baixei e o meu PC ele sempre foi ruim. E eu não consegui jogar, porque o meu PC travava. E ele não nem é um jogo grande. Tipo, é engraçado, é um jogo, bem leve, na real. É, e o meu PC que era horrível, aí pro PC eu não consegui. Cara, Left 4 Dead, tanto um quanto dois, assim, eles não mudam muito. O 2 ele só acrescenta melee e personagens novos. De dia, o 2, o 1 é só todo de noite. É, também. Ah, mas o 2 tem fase de noite. Mas enfim, é um jogo em que o mundo foi tomado por infectados, assim. Não explica muito a origem de onde veio esse vírus, mas sabe-se que é um vírus e ele tomou o mundo. E tornou as pessoas agressivas e loucas, assim. E também criou deformações nela. E no jogo você escolhe um entre quatro sobreviventes. Vão tentando sobreviver, assim. É um jogo que você tem que ir de ponto a ponto em todas as fases. E às vezes rola uma dinâmica ali. Você tem que entregar alguma coisa em algum lugar, acionar mecanismos e tal. E o jogo mexe bastante com a cooperação entre os jogadores que estão neles. É bom, é feito pra jogar em multiplayer. É, se você jogar sozinho, você nem termina a fase. Tem momentos que tu precisa de alguém pra te salvar. E os bots são bem... Muito. Eu vi que é um jogo realmente que é muito cooperativo, assim. Então realmente é muito mais divertido até de você jogar com a galera do que você jogar sozinho. É, a Valve, ela tem a grande habilidade de fazer ótimos jogos cooperativos, tipo esse e outro que eu vou falar na minha lista depois. Eu vou falar do Team Fortress, que o Team Fortress eu não botei na lista, mas é outro jogo. Sinceramente, cara, Left 4 Dead pra mim offline não tem graça nenhuma, cara. Ah, eu gosto, porque dá pra matar a gente, assim. Eu acho que é ou pra jogar com amigo ou pra não jogar com ninguém, tá ligado? Ah, mas é feito pra passar o tempo, ele é bom pra passar o tempo jogando sozinho. Tá? Porra, achei horrível jogar sozinho, cara. Bom, vou citar, Minecraft. Minecraft é um jogo que é legal, faz muito tempo que eu não jogo mais com galera, né? Mas se for pra jogar sozinho, só ouvindo podcast ou ouvindo música, né? Ah, você fica brincando lá e passa tempo. Porra, eu joguei muito Minecraft escutando podcast já. Minecraft é um jogo, na sua essência, solitário, né? Uhum. Sim, é, a musiquinha é chata, a gente tira a música sempre, eu pelo menos tiro a música, né? Eu gostava, era uma depressão forte. Era uma depressão muito forte, cara, então eu trocava, tirava só os sons do ambiente e ouvia podcast. Que Minecraft em si, cara, o pessoal implica muito hoje em dia, por causa do som que teve no YouTube. Mas, pô, é um bom jogo sim, cara, a única merda é que ele enjoa, tá ligado? Chega uma hora que você já fez tudo. Quando você já sabe jogar bem, em uma hora você já tem um estoque de comida, uma casa segura, um set maneirinho e você olha ali agora. A não ser quando você tira os monstros, que nem... Só não vai lhe dar o cu! Aí você pega... Ah, mas isso foi, veio nas versões depois, cara. Era... Antigamente não podia, né? As primeiras versões não tinha modo criativo, e aí era monstro. E... A gente falou naquele cast que você falou que começou a jogar no começo, né, Daquim? É, não era bem no começo. Tem gente que começou a jogar, tipo, na Alpha 14. Eu joguei quando era em Flash, cara. Era papo, sei lá, 2009, 2010, quando eu joguei a primeira vez. Não, comecei a jogar era 2011. E na época era só criativo, não tinha nada de... De sobrevivência? Tu falou que o... Antigamente não tinha o criativo. É Minecraft vontade. Nasceu criativo depois que botaram sobrevivência. Ah, tá. No começo ele era até online só. Dá pra jogar online mesmo. Era, direto no navegador. Cara, é um jogo que eu acho divertido você jogar. Faz muito tempo eu nem lembro como que é jogar junto com a galera, assim, sabe? Que é cooperativo. Ah, vai buscar não sei o que e tal. Eu não lembro. E porra. Também eu nunca fui de baixar mapa, tipo, na Ilha de Lava, por exemplo. Pô, eu nunca fui mais jogar 10 minutos com outras pessoas, cara. Ó, jogava papel no Skype. Falando com os outros, mas assim, jogar multiplayer Minecraft, eu acho que eu nunca me interessei muito. Eu acho que eu joguei o primeiro dia que eu comprei o jogo, que antes eu jogava o pirata, aí eu comprei o jogo, eu entrei no servidor, aí tava tudo pegando fogo. Chama o bombeiro lá! Foi tipo, todo mundo, tudo pegando fogo, um monte de coisa explodindo, eu falei, ah, eu não vou fazer essa merda nem ferrar. Já me basta morar em Mauá, tá ligado? Já não basta sair na rua, né? É. Porra, e Minecraft é uma pena, cara. Que é um jogo bom sim, cara. Mas o pessoal já tem uma implicância fodida com ele, cara. É, por causa do YouTube. Ei, galerinha do YouTube, Minecraft, uau. Eu acho também que o jogo não evoluiu muito. Os caras colocaram umas coisas assim, mas... Sei lá. Aleatória. Eu lembro que eles anunciaram, né, que ia lançar oficialmente, né, a versão completa. É. Aí saiu o jogo e tá todo quadrado ainda. Cadê o gráfico, pô? Mas te falar que o gráfico do jogo, ele melhorou, apesar de ser todo quadrado, suavemente, assim. Do foi. Ah, eu acho Minecraft uma porcaria, na moral. Ah, eu gostava, cara. Eu até acho maneiro o sistema de criação, de modificação, mas até aí você pensa que tem o Garry's Mode, que é mil vezes melhor. É, puta, o Garry's Mode, ele chuta a bunda no Minecraft. Entre Garry's... Eu gosto pra caralho de Minecraft também. Mas entre Garry's Mode e Minecraft, porra, não dá pra comparar não, cara. Agora, no caso do Minecraft, antes de jogar Minecraft, eu joguei Ace of Spades. Nossa, eu joguei... O Ace of Spades, eu acho que ele veio bem depois do Minecraft. Sim, ele veio bem depois, mas eu cheguei antes, cara. E é tipo uma mistura de... É um FPS, né? É, no caso ali de tiro, tipo... É, tipo CS misturado com Minecraft. Só que tem um gráfico muito pior, tanto que isso foi... Depois foi pra Steam, foi melhorado, né? Eles colocaram bastante coisa. Mas eu joguei a versão que era a primeira versão. Que não sei se era de grátis, porque eu baixei de qualquer maneira. Eu acho que era, eu lembro de ter jogado essa versão. Ace of Spades, eu nunca joguei essa. Toda vez que eu vi, eu me perguntava, não é possível que alguém joga isso. Olha, esse jogo eu fiz que nem eu fiz no online do Minecraft. Eu entrei, tava tudo explodindo, pessoas morrendo. Eu falei, não vou ficar aqui nessa merda. É, mas esse é sempre de... esse é o objetivo do esse jogo. Esse é o objetivo do jogo. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Puta, caralho, não dá pra fazer um cast de jogo sem falar desse jogo. Exatamente. Esse é considerado um dos maiores jogos, se não o maior jogo da história, né, dos games. Eu considero. É clichê pra caralho falar que considera, mas não posso mentir que considero. Eu não considero, mas os jogos do Zelda, a maioria eu gosto muito. Do Zelda, eu tô falando da franquia, eu sei. Uhum. Não é Zelda. Não Zelda, é o Link e tal, essa... É, enfim. Mas olha só, eu baixei no começo do ano pra jogar por emulador no celular e acabou que eu não prossegui depois. Eu acabei tirando. Vai. Tem emulador de V4 pra celular? Eu sei, cara. Ela não é retardada. Android? Tem, porra. Tem, passa o nome agora, mano, que eu vou jogar. Procura aí, cara, na Google Play, acho que tem emulador. Tem tudo pra Android, cara. Outro dia eu tava zerando o Super Mario World num casamento. Eu acho que até Play 1 ainda vai, né? Sim, eu jogo Yu-Gi-Oh! No Moto G. Aquele Yu-Gi-Oh! Forbidden. Não, que era aquele jogo é bom pra caralho. For Dummies, né? É, tem nada a ver com a história do jogo mesmo, né? Mas enfim, ó, o Ocarina of Time, cara, de ouvir falar do jogo, das pessoas que jogaram, a experiência e tal. É muito, até complexo ali o jogo. Não que ele seja difícil, mas é complexo, eu digo que de você utilizar a viagem do tempo e tal, eu acho muito interessante a história. Parece algo muito épico mesmo. Cara, é uma parada que eu desejo muito, cara. É um dia, sei lá, bater a cabeça e esquecer que eu joguei o Ocarina of Time, tá ligado? pra jogar de novo como se fosse a primeira vez. Com Adam Sandler e Drew Barrymore. Os jogos dele tem um negócio de dar uma sobrevida pra maioria dos videogames da Nintendo. O Wii tava praticamente morto. Claro que depois todo mundo esqueceu. Mas ele deu uma puta sobrevida quando saiu o Skyward Sword, cara. Que era, acho que foi o melhor jogo que saiu pra Wii, sabe? E ele começou com uma vida... Ele começou forte, que o lançamento foi o Twilight Princess. Aí depois o tempo foi baixando, até quase ser esquecido. Aí deram o estalo, Skyward, aí voltou. Cara, pro... o Skyward Sword é um puta jogão. É o único que até hoje não joguei, cara. GTA Sandro. E tá na minha lista aqui, inclusive, cara. Primeiro, eu quero até deixar claro, eu deixo claro em vários podcasts, mas eu quero deixar claro nesse também. Quando a gente fez o podcast de duas partes do GTA, eu tinha dito que eu não gostava do jogo, mas eu não tinha jogado o jogo completo. Né? E também tinha jogado há muito tempo e não conseguia me recordar muito bem. E eu disse até que não gostava do personagem do CJ e tudo mais. Inclusive, quando a gente começou a se falar, eu lembro que eu vivia jogando GTA no San Andreas no computador. E estava tipo, não, Max Payne é mais legal. É, exatamente. Max Payne eu vou citar depois, mas... Deixa eu falar, mas enfim... Bully dá de 10 em GTA. Ah, tá bom. Eu acho que não, ainda. Dá de 10, porque o moleque tem 10 anos de idade. É que, porra, desculpa, vamos me crucificar, cara. Mas eu não vejo graça nenhuma em GTA, cara. Por que, cara? Sei lá, cara. Eu não vejo graça nenhuma em Zelda. Eu zerei o... normal, cara. Eu zerei o San Andreas, zerei o GTA 4, zerei aquele Lost in Demon, que é o único que eu achei legalzinho. Mas também se vai jogar o 4, não tem como... Não tem, não. Eu comprei esses dias, cara. Eu joguei duas missões e parei. Eu não gosto, agora eu gosto pra caramba. Cara, as DLCs, o Lost in Damned e o Balada do Gaytone são boas, mas... O GTA 4 em cima. Ele é um jogo peculiar, assim, porque eu tava até conversando com o Joker esses dias. Cara, Liberty City é uma cidade chata. O GTA 3 eu gosto, mas mesmo assim não é um jogo tão lembrado. Você perceber que ele é uma cidade que não tem carisma. É muito cimento a cidade. É muito cimento, é cinzenta, sabe? Não tem, parece que até as histórias não têm carisma. Eu acho um puta jogo bem feito, mas esse negócio que vocês falaram da cidade faz bastante sentido. Ah, tanto que a cidade no Balada do Gaytone fica bem melhor, porque fica bem mais colorido depois. Eu acho que precisa realmente dar algo a mais. Eu comprei esses dias, como eu disse, joguei algumas missões e não prossegui. Deve ser porque eu não tô jogando o jogo esses tempos, mas o jogo não me prendeu, como exemplo. O GTA San Andreas com o Joker que eu tava falando, prendeu. Então, eu joguei bastante GTA, o San Andreas, assim, além dos próprios as missões, eu tinha completado umas 4, 5 vezes, e o que expandiu muito meu tempo jogando foi os mods, né? Eu não só usava muitos mods, como eu comecei a criar, então... E os mods foram que mantém o GTA San Andreas vivo até hoje, porque sempre aparece mod aí, né? E vários, e atualização de acordo com, tipo, selfies do GTA V, né? O PlayStation 2 teve umas 597 versões do GTA. Versões, sim. GTA San Andreas Rio de Janeiro, Tropa de Elite, né? Que era tudo igual o jogo, só com mod adicionado. Ou colocava o símbolo do Gaviões da Fiel no peito do CJ, né? Pô, quando eu comprei, cara, o GTA Rio de Janeiro, pensei, porra, vai ser jogaço. Vou no Cristo Redentor, vou no Pão de Açúcar, porra nenhuma, cara. É o mesmo jogo com... O cara com a camiseta do Flamengo. E com o mod do Super-Homem. Depois, em 2013 mesmo, que foi o ano que a gente fez o... Acho que foi logo depois que a gente gravou o cast. Acho que nenhum de vocês aqui, fora o Joker, tava presente naquele podcast. E eu comecei a jogar o jogo, e quando eu terminei, cara, se tornou o meu GTA favorito. Eu gosto dos outros, tô jogando agora o Vice City, porque na época quando eu joguei Vice City eu não completei, eu tô jogando agora pra completar. Mas até agora o meu GTA favorito é o San Andreas, não desprezo os outros, gosto muito. Mas pra mim foi onde se criou um universo, onde o mapa é gigante, mas ao mesmo tempo ele é gigante justamente, é condizente com a história. Tem um momento que você fica escondido até nas cidades pequenas ali, né? E você tem vários... Os personagens são muito interessantes, várias referências aos anos 90. Eu culpo, no caso do GTA San Andreas, por eu gostar de grunge e por ter conhecido minha banda favorita, né? Então, tipo assim, tem várias referências ali, a Área 51... Isso é uma coisa que eu realmente reconheço que o GTA é foda, trilha sonora. É muito bom, todos os jogos, independente. A trilha sonora do 5 é... Vamos colocar aqui Vice City também, né? A gente não isso tá falando só de GTA San Andreas, não. Eu que não gosto de GTA, não tenho como negar essa parada da trilha sonora, cara. Sendo que trilha sonora é uma parada que mais me marca no... Eu acho que no jogo inteiro, cara, para que mais marca a trilha sonora, cara. É uma das coisas que mais marca, com certeza. Eu acho que, e porra, GTA realmente consegue se manter nessa parada. E GTA San Andreas, Vice City, GTA V também é um grande jogo. E eu queria que a Steam liberasse o meu GTA 4 pra PC, que eu comprei faz uns 4 anos, essa merda, não baixa, não instala. Não vai liberar, não. Windows não. 7, sabe? Não vai liberar, não. Peraí, você pagou e não pode jogar? Tipo, não, baixa, instala, mas ele não pega por causa do Windows 7. Ah, é, fiz uma coisa com o Fallout. Puta, Fallout, mas você já rejogou aquele Lint? Não, então, eu tô com medo disso. Eu gostava muito dele, eu rejoguei esse ano, ele envelheceu mal, velho. Ah, os mods de Pacu eram os melhores. Deve ser, apesar de que naturalmente dá pra fazer Pacu no GTA V. Ah, dá pra você pular, mas é legal você dar mortal. Mas esse aqui é o Mario 64, né? Plantar bandeira, subir nos postes, isso. Porra, uma parada que eu achava interessante de Pacu era o Tony Hawk, que tinha uma edição que podia fazer Pacu. Sim. Era outro jogo, é um dos jogos que eu mais joguei. Eu nem lembro qual era a versão que tinha isso. Eu acho que era Underground, uma coisa assim. Eu joguei uma versão aleatória no começo do ano, foi só isso. Olha, desde o Play 2 que eu não jogo o Tony Hawk, mas pra mim o do Play. Eu tinha um do Play, eu acho que era o 3 ou o 2. Eu joguei aquele jogo, eu acho que uns. Você tá ligado que saiu o HD agora, dos três primeiros, né? Sério, eu preciso comprar isso aí. É bom, eu joguei pra caralho. Isso aí, peraí. Qual console cada um tem? Eu tenho um PS3, tenho um Nintendo Wii e tenho um PC. Bom, sim. Ótimo, o Joker tem só PC, né? É, eu sou PC gamer desde. PC gamer sempre. Barbão, você tem qual console? Eu também jogo no PC. Tenho também o Xbox, que tá pegando poeira, então não uso pra nada. E tenho o 3DS também, que é onde eu mais jogo. É, do Lequinho falou que tem um Wii, eu tive um Wii, mas agora só tenho um PS3. E tem um PC pra jogar Point Blank. Eu sou adepto à ideia de você ter realmente o console pra jogar mesmo. Ter algo que é específico pra jogar videogame. Porque senão, pra mim, mistura muito na coisa do PC. Isso daí é uma coisa pessoal. Mas, o preço que tu paga pra manter um PC atualizado, tu vai pagar pra pagar em jogo de console, que são muito mais caros. Eu acho o PC uma plataforma melhor pra jogo também, porque ele tem, acho que, muito mais jogos, né? Porque ele não os jogos dependentes, pessoalmente. Ah, mas se for pra jogar Super Meat Boy... Caralho, Super Meat Boy. Boa. Por quê? Super Meat Boy eu gosto pra caralho Super Meat Boy. Acho que eu perdi umas 200 horas jogando essa porra. Puta, eu perdi umas 200 horas e a minha gastrite acho que começou aí. Eu perdi uma fase e depois nunca mais joguei. Na Steam eu tenho umas 80 horas. Meat Boy e Limbo acho que são bons jogos que eu joguei. Super Meat Boy, vocês conseguiram completar sem band-aids? Não, acho que não. Eu peguei todos, cara. O último é o último que tu libera o criador do Minecraft, que eu me lembro. Legal. E é um jogo bom também pra jogar no podcast. É, esse é um jogo mais tranquilo, assim, sabe? É legal esses jogos tranquilos pra você jogando enquanto tá ouvindo o BDC. Tipo, só uma pena do caralho você escutar podcast enquanto joga. Ele tem uma trilha sonora fantástica. É perfeita a trilha sonora do jogo. Eu tava aqui na minha lista de GTA San Andreas, jogo que a gente já falou. Vou falar de um que era de um console que eu tive. Ficou bem presente na minha infância e tal. Que era o... Eu tinha o Nintendo 64 e o dos jogos... Eu acho que eu sei qual é. Qual que é? É... GoldenEye? Não, GoldenEye também tá na minha lista. Ah. Mas já que você falou, vamos falar de GoldenEye. O GoldenEye é um jogo do Nintendo 64 que... Cara, era muito divertido, não só o modo multiplayer, que o pessoal curte pra caramba, lembra dele, mas o jogo em si. E antes de ser grande fã de James Bond que eu era, eu gostava muito do jogo. E o que eu achava bem peculiar é que tinha o modo cabeção, que hoje em dia eu entendo muito menos do que entendia na época. Porque, pô, como assim vão fazer um jogo? Ah, vão fazer um modo que os caras ficam com cabeça de humanoide. Se eu não me engano, tem algum Call of Duty que ele tem uma... Acho que é o 4, ele tem opções de você mudar... Quando você fecha o jogo, tem umas opções lá de você mudar algumas coisas. Aí tem, tipo, sua cabeça fica invisível também. Tem alguns jogos que fazem isso. Cara, eu me lembro que eu joguei muito, mas era pequeno demais na época, cara. Eu lembro que eu joguei muito multiplayer, mas a história em si eu não lembro de nada, cara. Eu só me lembro que no final da primeira você se joga do penhasco, né? Sim, é porque o filme ele começa já com James Bond pulando ali da represa e descendo na fábrica de armas químicas, né? O jogo ele estende isso. O jogo ele pega partes do roteiro que não estão no filme. até cenas que foram gravadas, né? Que eles estendem essas cenas que não estão no filme também. Então, assim, é uma expansão do que é o filme. Então, essa, toda essa parte no começo da primeira fase, ela não tá no filme. Até você pular. Quando você pula, aí você vai pra parte que é o inicinho do filme e tal. E ele transforma cenas que é tipo o James Bond fugindo da fábrica de armas químicas em uma fase. É uma fase pequena, mas tá ali no jogo. E tem partes também que, exemplo, James Bond nunca foi em uma estação em Severnaya, que é um dos ambientes do filme. Isso tá no jogo, você tem duas missões, inclusive, uma de dia e outra de noite, que pra quem vai lembrar, na fase do gelo. Então, assim, é uma expansão ali do que é a história do filme. Muito bem feito. E o filme, o jogo, na verdade, ele foi lançado 2 anos depois do filme. É, em 97 já tava pra sair O Amanhã Nunca Morre, que era o próximo filme, não, o segundo filme do Pierce Brosnan. E foi lançado aí o GoldenEye. Mas é um grande jogo. Ou seja, é um jogo inspirado em um filme. Quantos casos bons desse teve? É, eu acho que nenhum outro jogo do 007 eu consegui emplacar. Ô louco, o James Bond Kid era da hora, o James Bond. Ah, ô, sensacional. Pô, eu joguei pra caralho, falando sério mesmo, o jogo era bom. Nossa, eu não cara. Cheguei a jogar esse jogo. Não, ele era difícil pra caralho o jogo. Era o James Bond Jr., né? É, você isso fala. Aí, é isso aí. Acho que eu não joguei isso. Que ele era sobrinho do James Bond. Cara, não fazia sentido algum. Eu nunca entendi que ele. Eu não sabia que era o James Bond Jr. quando eu jogava. Eu fiquei porque o James Bond tá usando All Star. É o descoladinho. Mas, cara, tem outros jogos também. É, tem o Mundo Não É Bastante também no T64. Ah, tem o Cassino Royale que eu joguei no Wii. Nossa, joguei bastante. Demais. Mas eu sei lá, não era um jogo bom. Só tem o GoldenEye Wii que é bom. Teve um remake. Se eu não me engano, tem eu achei bem bosta esse remake. É bem bosta o remake, isso é verdade. Tem jogos mais recentes. Mais recentes de 2010, tô falando. É Bloodstone, acho que é. Tem uns que é tipo Splinter Cell, só que é bem ruim também. Tem uns que o pessoal fala, tipo Everything or Nothing, From Russ With Love. Que eles fizeram uma versão do jogo do segundo filme do Sean Connery, segundo filme do James Bond, né? Tem ali a versão, inclusive o Sean Connery que dobra o James Bond. Mas GoldenEye é paixão, realmente. É um grande jogo. King of Fighters, edição de 10 anos. Caralho, King of Fighters, mano, joguei muito essa merda. Eu perdi uns 3 anos da minha vida, acho que jogando. Que versão é essa de 10 anos? Pera, eu vou pegar a capinha aqui pra eu ver se... Ele tem o jogo, mais do que... Os 100 personagens do jogo, ele vai do King of Fighters 94 ao 2002. Mas é uma coletânea com todos os jogos ou é um jogo só com todos? É um jogo compilando todos os jogos anteriores num só. Ah, sim, ah, tá. Cenário também? Sim, tem todos os mapas. Inclusive a floresta no Brasil. Cara, eu joguei poucos aí em fliperama. Joguei algumas vezes em fliperama, mas joguei pouco. É, eu joguei muito fliperama também, mas eu joguei muito no computador. É porque o King of Fighters não tinha pra Nintendo, né? Eu tinha Nintendo, então... Ou jogava no fliperama até que eu consegui comprar pra PC. Mas é divertido, assim, você jogar com o pessoal e tal. É... Meu irmão jogava bastante, meu irmão sempre foi viciado nisso. E aí eu joguei algumas vezes em PS1. Ô, Joker, como chamava aquele outro jogo de luta que dava pra você adicionar personagem? Mudinha? Era... É... O Mudinha também joguei muito, né? Eu até ia falar dele, o Mudinha era ótimo. King of Fighters provavelmente é meu jogo preferido, porque eu joguei muito e sei lá. Qual versão tu acha que é mais foda? O 97, eu acho. 97 ou 98, os mais recentes eles foram ficando meio ruim, assim, porque mudou o personagem e tal. Nossa, eu joguei um no PS3, não sei se foi 13, 14, 12, alguma merda assim. Era bem... Mas recentemente teve um que saiu pra Steam, cara, que é o 2002 Ultimate, cara. Esse é fora pra caralho, brother. A jogabilidade dele é boa, mas aí já mudou, não era mais o Kyo e o Iori, que era o protagonista. No 2002? É, o 2002, não são mais eles, né? O 2002 já é aquele loirinho, viu? Terry. Não, pô, Terry tá desde o primeiro. Tá vendo que eu conheço pra caramba? É que o Terry nunca foi protagonista, o Terry ele era do... Fatal Fury. É, do Fatal Fury, eu não lembro se era... É, Fatal Fight. Art of Fight era o Ryo e o Robert. É, então ele era do Fatal Fury, é que eles vieram, mas é que o Kyo e o Ori eles eram originais do... É, que é uma coisa engraçada, né? Pouca gente sabe, mas o The King of Fighters... É como se fosse um Smash Bros. Da SNK, né? Sim, é, o trio brasileiro do primeiro era de um jogo de tiro. Era Akari, alguma coisa assim, né? É, e nenhum deles é brasileiro. É, todos eles caíram no Brasil, né? Sim. Pô, vou puxar a atenção também pra Street Fighter, também é muito bom. Porra, Street Fighter, Mortal Kombat. Eu prefiro, cara, eu prefiro. Cara, acho bem legal também. Eu gosto muito de Street Fighter, eu acho bem legal. Principalmente sempre o Alpha. Eu fui uma merda, mas... Eu fui uma merda sempre do Mortal Kombat. Aquilo era difícil, cara. É tudo rápido, assim, os personagens voltando rápido e, tipo... Eu não consegui acompanhar, eu sou meio retardado, tipo, meio lerdo, assim, pra essas coisas. Ah, eu sempre fui bom jogo de luta, então, acho que por isso que eu gostava, assim. Não sei como que é hoje, acho que se eu for jogar no fliperama, eu vou tomar um pau de qualquer molequinho, né? Pô, uns 2 anos atrás, cara, eu descobri que no caminho que eu voltava do curso tinha um bar com fliperama. Aí pensei, caralho, vou jogar um Deku Fighter 2012 aqui e vou destruir esses molequinhos, cara. Mano, eu acho que eu sou baixo do bar, cara. Perdeu. Saí de cabeça baixa, maluco. Eu joguei esse tempo atrás, eu achei num mercado grande que tem, não aqui no estado de Assis, e ele tem o King of Fighters, eu não sei qual versão que é, alguma recente. Eu joguei sozinho, eu consigo jogar bem, mas como um game desafiou, eu não sei se... É, aqui no shopping de moto também tem um... Vocês estavam falando naquela hora da trilha sonora, eu lembrei de um jogo que eu nem ia falar, assim, nem tava na minha lista, mas agora eu vou falar... Que é um jogo que a trilha sonora, cara, ela, só de ouvir ela já me dá um negócio, já me dá um medo, que é Silent Hill. Nossa. Um jogo que, aquela musiquinha do começo eu acho um inferno. O Silent Hill era um jogo de terror, que a história era muito tensa, a música era muito tensa, e jogar ele era muito tenso, que ele era difícil pra caralho. É, viu? Exato. Nas séries do ano passado, faz um ano isso, eu zerei na casa do meu primo, o 1. E cara, que jogo filha da mãe, cara. Que, olha, foram uns 3 dias assim de cão. É um jogo muito difícil, é um jogo que dá muito medo, apesar do gráfico estar ultrapassado e te não cagar, filha da mãe. E aí no final você faz um final ruim ainda. Então é. Mas olha, no cast de medo, né? Eu até colocar os links dos cast que eu tô citando aí no post. Eu trilhei com a trilha sonora do Silent Hill. E, cara, é tensíssima, sabe? Que fica repetindo, e eu trilhei acho que o cast inteiro com a mesma música. Não, e pior que tem parte, tipo, que tem a trilha sonora e tem parte que é um silêncio. Silêncio, ouve os seus passos e aí de repente você ouve, tipo, passos atrás de você, aí é a enfermeira do inferno. Isso é que não é cagaço, às vezes usar o silêncio aterroriza mais até que a trilha. Silent Hill, Resident Evil, eu não joguei, por exemplo, não joguei porque eu sou cagão mesmo, não tem outra explicação. O último Resident Evil que eu zerei, cara, foi o 5. Tu joga sem medo, cara. Os últimos Resident Evil... O 4, 5 e o 6... Tanto que eu tinha aqui o Resident Evil 5, né? E eu me desfiz porque eu achava o jogo chato. Porque é só ação, sabe? Matar um zumbi... Mas acho da hora, sim. Tu falou agora que o 4 também não era... Eu achava o 4 um pouco ainda terror. Ah, um pouco, mas dava medo quando via aquele bicho maldito. O 4 era um pouco tenso, mas comparado com os dois primeiros... É, não... E depois teve vocês que eles tentaram fazer tudo, sabe? Aí vamos fazer uma campanha pro terror, uma campanha pra ação. E acho que nem deu certo isso aí, porque a campanha pro terror é... Nossa, é muito ruim. Devia fazer uma campanha pra fechar a Capcom, né? Pois é, porque... Tenho medo dessa merda. Tem medo, eu também tenho medo, eu fico longe, tão medo. Mas você é mais corajoso, porque eu não joguei. Eu comecei a participar aqui do BDC falando geralmente de música, né? Sim. Vou puxar um jogo que eu não sei se jogaram muito. Guitar Hero. Quem jogou? Ah, joguei bastante nessa minha vida. Não, como eu falei, eu sou meio lerdo assim pra essas coisas. Cara, eu devo muito a Guitar Hero por muita coisa hoje em dia, cara. Confesso que deve ser muito legal, assim. Aqui tem várias versões. O pior é você ir na barraquinha e você ver Guitar Hero Legião Urbana. É, Guitar Hero, Anime Hero. Aí fode. Tem Guitar Hero de tudo, é tipo GTA San Andreas. É, porque na época do Guitar Hero 2, principalmente, teve um cenário mod muito grande. Aí, porra, cara, eu ia na barraquinha, cara, comprava, sei lá, uns 3 ou 4 hacks que tinha completos. Mano, muita banda que eu escuto hoje em dia, muita música, cara, conheci de lá, cara. Guitar Hero Brutal Death Metal, era super fácil jogar. As músicas no Easy pareciam que tava no Hard. Cara, eu tenho um ódio das pessoas que tipo, vamos jogar Guitar Hero, vamos. Aí bota no Hard, eu pareço um demente apertando tudo e não acerto nada. E as pessoas tipo, não, tranquilo, deixa eu tomar um refrigerante e apertar, não sei, comer os botões ao mesmo tempo. Eu não consigo, eu tenho um ódio das pessoas, eu queria falar isso. Porra, mano. Tinha uma época que eu tava tão viciado, cara, que eu conseguia tocar algumas músicas no Expert com o Imprespeed ligado e de costas pra tela, cara. Nossa. Eu te odeio. Da mãe, velho. Eu tava muito viciado, cara. Aí, tipo assim, em vez de eu estar gastando tempo pra treinar uma guitarra de verdade, né? Se eu gastasse esse meu tempo que eu aprendi com Guitar Hero com a guitarra de verdade, cara, hoje em dia eu era Van Halen, cara. Eu fui tocar de verdade e também não deu muito certo, né? Então, eu tive um momento de vergonha, porque eu fui na casa do meu irmão, ele tinha guitarra e tinha bateria também. E aí, beleza, eu fui na guitarra, foi horrível, cara. Eu não acertei nada. Quando foi na bateria, muito pior. Eu não tenho coordenação motora. Porra, sério que na bateria é muito pior? Na bateria foi muito pior, cara. Eu não consigo jogar a bateria também, cara. Aí no pedal, eu não consigo acompanhar pedal e dar, tipo... Você é Joker, você é baterista. Se tem bateria, você toca. Eu não, cara. Porra, mas eu era bom na bateria antes de tocar a bateria. Eu já percebi que eu não ia ser um bom guitarrista porque eu não conseguia acompanhar o ritmo da guitarra. E eu não consigo acompanhar o ritmo da bateria e da guitarra, então eu vou ser nada. Aproveitando mais ainda o meu vício que eu tinha no Guitar Hero, cara, eu conseguia tocar Expert e cantar ao mesmo tempo, cara. Tá ligado? Aquele modo com microfone que eu tinha. Tava e cantava ao mesmo tempo, caralho, era muito viciado naquilo. É, na rabeira aí do Guitar Hero veio o Rock Band, né? Sim. Aí. Rock Band, o primeiro, foram os criadores dos primeiros Guitar Heroes que fizeram. Ah. É que eles fizeram o Guitar Hero 1 e 2 e venderam. Aí, tanto separar o Rock Band, só pegaram bem mais Guitar Hero 2 que o 3, sacou? Esse Rock Band Beatles, cara, é bom pra caralho, brother. Eu joguei ele. Nunca joguei. É merda que não é muito fácil. Tu fizeram aquela porra. Mas tocar Beatles, é. Mas é porque você tocava no hiper velocidade, de costas cantando, pé levantado. Não, porra, mas assim, qualquer pessoa que jogava, reconhecia que era muito fácil. Mas, tipo, é, assim, mas é porque acho que é pela velocidade das músicas e sim, tal. Sim, mas, tipo assim, mesmo eu achando fácil pra caralho, eu gostava de jogar muito, tá ligado? Porque era muito bom. Eu escolhi outro do Nintendo 64, não vou. Eu vou escolher um que foi citado aqui. O Max Payne. Max Payne, eu tive a oportunidade, finalmente, no começo do ano, consegui um PS3 e consegui jogar esse jogo. Agradeço ao Leo Neves por isso. É o 3 que você tá falando ou a franquia? Toda a franquia, é porque foi pra completar, né? Finalmente eu não tinha jogado ele. Toda a franquia, eu comecei jogando pelo 2, veja só, e o 2 hoje eu considero o mais fraquinho, ainda muito bom, mas era o mais fraquinho, né? Mas os jogos em si são muito bons, pela história, pela ambientação no ar. O segundo, o pessoal reclama muito, mas é que o segundo ele faz muita homenagem a um filme no ar, então ele acaba se tornando um filme no ar, né? Toda a história, e não batia muito bem com o primeiro, mas mesmo assim foi um jogo muito divertido por todas as homenagens, enfim. E ele juntava toda essa ambientação no ar sobre a ambientação suja, também é um jogo muito sujo, pesado. Ele veio dublado primeiro aqui pro Brasil, então tem uma fase que você vai num prédio, que é um prédio de viciados, então você vê a dublagem, seus viciados falando em português e delirando, e eu fiquei até certo assustado. Tem um momento que você vai numa seita, tipo Illuminates, e o cara falando coisas demoníacas, esse tipo de coisa, e teve certo momento que eu fiquei até meio assustado com o jogo, porque era bem pesado ali, principalmente só, o primeiro. Só uma pergunta, Rafa, essa dublagem ela era oficial ou ela era tipo dublagem de pirata? Não, oficial mesmo. Só o primeiro foi dublado, né? Depois o segundo não. E o terceiro ele tem um português, mas é por causa do jogo. Que ele tá, você passa. Ei, cara, pare aí! Para aí! É como que é? Cara, tem uma cena que o Max tá numa favela, aí tá passando perto de um prédio, aí a mulher grita pro filho dela: Samuel, vem jantar, caralho! A dublagem ainda ficou divertidinha. Mas os jogos, o 3 me impressionou, porque o 3 ele não foi desenvolvido ali pelo pessoal da Remedy, né, que foram os criadores. A Remedy depois virou, se não me engano, a Rockstar Vancouver. E, enfim, não foi desenvolvido por todo o pessoal, foi mais o pessoal da Rockstar mesmo. Mas ainda assim é muito fiel aos outros dois jogos. O gráfico é ótimo, né? A Remedy não continua sendo própria? Porque não foi que fizeram aquele Alan Wake e tal? Exatamente, continua sendo própria, mas ela tem uma divisão ali que é o pessoal ali do... Ah, sim. Eles se integraram também à Rockstar. É, mas... tipo a Treyarch, aquela lá que fez o Call of Duty, que depois virou outra empresa. O Joker puxou Alan Wake, eu nunca joguei, mas dizem que ele é meio que o sucessor espiritual do Max Payne original, né? Eu achei ele muito parecido, não, cara. Ele é bom, mas não tem muito a ver, não. Tem quem diga isso, mas assim, é engraçado que é uma curiosidade. Quando você pega e compra ou baixa, na verdade, a versão pirata do Alan Wake, ele vem com um tapa-olho de pirata. E tem tipo uma mensagem. O Far Cry, eu lembro qual deles, que acho que é o primeiro, a versão pirata, ele dá tiro, ao invés de sair bala, sai patinho de borracha. Então, tipo assim, toma no cu aí, você que tá. Ou se não, é mais legal ainda. Porra, teve um Batman também, que eu acho que foi o antes minuto que lançou. eles lançaram o seguinte: se você baixasse pirata, a capa do Batman não abria simplesmente. E eles não avisavam isso. Ou seja, teve eu ficou 2 dias inteiros tentando passar da parte sem saber que era um bloqueio de pirata, tá ligado? Ah, o Godfather, o primeiro, o jogo, o Poder Chefão, se entrava no carro, você não conseguia sair dele. A versão pirata. Vai ficar aí, caramba. E, cara, é legal. O Max Payne 3, comentário especial, até numa versão mais fácil, era um jogo difícil ainda, assim. Não digo difícil, mas ele te dá um, sabe... Você tem que tentar algumas vezes. Tem que tentar, realmente. Ele te obriga, realmente. Não, você vai jogar mesmo. Tem que jogar várias vezes. Tem uma parte que é o cara só com uma machine gun. E você tá com pouca munição, pelo menos eu tava ali, eu fiz a besteira de estar com pouca munição e nenhum analgésico. E você tem que se esconder em poucos escombros, que ele vai destruindo. E além disso, vem outros carinhas também tentar pegar você. Cara, ficou umas 10 vezes eu tentando até conseguir. É, o jogo vai te ajudando conforme você vai errando, assim, ele vai te botando os analgésicos ali. Sim, ele vai te ajudando, assim, mas nessa parte em específico, o jogo mesmo não tinha como fazer, porque você vai encontrar um analgésico, por exemplo, num lugar mais... se você tá numa parte mais aberta e tal, ali você tá numa coisa bem específica, né? Zerem todos é legal. O próprio primeiro, cara, tem uma cena que no final, o final, ele subindo no prédio, né, o Max Payne, tem muita parte bem dificinho, assim... Quer falar do filme do Max Payne? Não, hein, não. Pô, esse é o melhor. Cara, um jogo que provavelmente só joguei. Borderlands, quem curte? Oh, Borderlands é uma bom, cara. Não conheço. Eu joguei muito pouco, então. RPG. De tiro? Tiro. Porra, que droga, achei que todo mundo tinha jogado. Não, não. O Borderlands é o que tem bastante customização de arma, né? Sim. Sim. Imagina um Fallout... Só que levado na zoeira. Esse é o Borderlands. O Call of Duty, se você dá um tiro na cabeça do cara, o cara morre na hora, né? Sim. Agora, num Borderlands, cara, não, cara, tem uma cálculo inteiro, tá ligado? Tua arma tem tanto de dano, teu personagem tem tanto de perícia com essa arma. Pô, mas o Point Blank também tem. Nossa, porra, né? Assim como o Point Blank tem olhar pelas paredes também. Também, cara, dá pra atravessar as paredes. Beleza, já que ninguém conhece, tu ficou calado, vamos mudar. É Pokémon, quem gosta? Eu não. Porra, estraguei com o cara, desculpa aí, Barbão. Não, Pokémon, pô. Eu acho que ninguém agora... também? Pac-Man, quem gosta de Pac-Man? Não, calma aí, porra, não falei Pokémon. Não, mas Pokémon nunca joguei. Pac-Man, eu li. Cara, Pac-Man. Não, eu ia falar do Pac-Man como se fosse o Bomberman, então esquece. Bomberman, boa, Bomberman. Cara, eu joguei o Bomberman 64, 3D, não, tinha 3D. Ah, não, lá, 3D tipo... não, tô falando daquele que estraga a amizade, tá ligado? Ah, não, isso é Mario Party, cara. E Mario Kart. Final Fight também, que dá, tem fogo amigo, né, o porrada amigo, no caso. Não, mas o Mario Kart, boa, que você... Mano, o Mario Kart é um jogo de corrida que estraga amizade porque faz você se tornar Street Fighter, né? Porque sai porrada mesmo, né, cara? Cria um Street Fighter ali durante o... Caralho. O Winning Eleven também estraga amizade, hein? Eu já briguei muito na Lan House já, quando eu vi. Cara, eu tinha muito costume de ir no que chama Street Pass, que o pessoal geralmente tem 3DS, costuma se juntar em shopping, essa porra toda pra jogar os jogos. Cara, a mesa que jogava Mario Kart, mano, era uma briga, uma gritaria só, cara. De todos esses jogos aí, o Mario Kart, que eu não coloquei aqui na minha lista, é muito legal, apesar de eu ter um 64, ter jogado mais 64. Eu sei que o 64 é meio zoado, né? É zoado? Mario 64? É, porque olha o problema. No caso, ele tá utilizando. Primeiro, que ele não tem muitas evoluções gráficas. Você percebe que tudo ali é sprite. É, todo. 2D no 3D, né? É 2D no 3D. Então, tipo, não mudou a forma com que era o. Às vezes, cara, vem conhecido aqui em casa, a gente mete no emulador um Mario Kart 64 e joga tranquilão, cara. Não, eu jogo ainda, eu continuo jogando, mas eu reconheço que ele tem, em relação ao exemplo, o DS evolui muito melhor. Tá certo que é um jogo que veio depois, mas mesmo assim era, pô. No aniversário do meu amigo, a gente comprou o Mortal Kombat, não lembro se era o Armageddon, se era o... Nossa, é o Armageddon, tão lixo, cara, é horrível. Play, algum daqueles bosta. Nossa, cara, que jogo horrível, mano. Armageddon é bom, né? Vamos pegar todos os personagens do jogo e enfiar ele de um jogo. É, e aí depois todo mundo morre, tá ligado? Morre, aí vem o Liu Kang zumbi, aí tem droga. Tem que rebutar essa merda aqui, olha. Rebutaram no 9, né? É. Rebutaram e não acabaram com a contagem. Tem um Mortal Kombat 64 que você só joga com Sub-Zero só. Sub-Zero Mythologies. E depois saiu o Shaolin Monks também. Caralho, Shaolin Monks era legal. Foda, era foda. Esse era legal, cara. Era, eu gostava. Porque era só com Guilau e Liu Kang, mas era tipo. Beat'em up, né? Tinha Scorpion Sub-Zero também, se não me engano. Era legal, cara. Você ia pelos cenários do segundo. Enfim, eles passavam durante o torneio ali, acho que no segundo. Porra, eu achava genial, cara. Porque não é uma história. Não era uma história que fizeram pro jogo. Eles pegaram a história do Mortal Kombat 2, que já tava pronta, só que era contado por fotos, tá ligado? Apareceu a foto do Liu Kang, Kang saiu de casa pra enfrentar Shao Kahn. E fizeram a história toda em 3D jogável, cara. Isso foi genial, cara. Não, aí eu acho que foi uma evolução que deu certo, porque é um estilo completamente diferente dos Mortal Kombat anteriores, mas ao mesmo tempo é muito divertido. Sim, e é foda. Eu me lembro que na época teve fã chita falando, não, isso não é Mortal Kombat, não... Foda-se, não é, mas foda-se, é não melhor é, que o Armageddon. Foda-se, né, não é, cara. Foda-se, não é Mortal Kombat. Se botassem o Mario e o Luigi ali no lugar do Kang do coisa, ia continuar foda o jogo, caralho. Não, aí não, né? O Luigi é um cara injustiçado. Não vão pra outros níveis, não. Apesar de ser o Rafael Tekken, não vamos citar Tekken nesse podcast. Pô, porque é uma bosta. Tekken é um lixo. Eu jogava só a versão que é tipo Beat'em Up também, que é o cara andando, dando porradinha do 5. Que tinha no 5. É legal no 5 que dá pra você jogar todas as outras versões, todos os outros Tekken estavam no 5. Ah, mas dá pra jogar os outros Tekken no 5? Então era legal também. Eu tava tentando não puxar um jogo muito chato, mas eu vou ser obrigado a citar Portal. Que é gosto, legal, mano. Mas... Eu gosto pra caramba. Eu acho que depois que você completa uma vez, não vejo muita graça completar de novo. Não, exato. Mas enquanto você tá jogando, o jogo tem uma história filha da mãe, tem uma vilã desgraçada que... Claro. Caraca. Eu gosto da vilã, mas eu odeio. É um jogo desgraçado, você fica, tipo, muito tenso pra salvar aquilo e é um jogo que mexe com você, você fica com raiva muito fácil nesse jogo. Porra, cara, a Glass é realmente uma das personagens mais genéticas que existe. Cara, é muito bem feita essa filha da mãe, velho. Cara, aí no 2 bota Wesley, sei lá, e ele também é muito bom. Ele começa a cantar uns forró, né? Nossa. Cara, pra tu que curte o Portal, cara, tem um jogo que... Eu não sei se você gosta de poker, cara, mas tem um jogo de cartas que cada personagem é de um jogo ou de um filme. E tem uma versão que a Dira das cartas é a Gleidos. Mano, é muito comédia jogar esse jogo com a Gleidos. É o Poker Night at Inventor, o nome do jogo. Aí você tem uma versão que tem a Gleidos, tu joga poker com o Brock Sensor do Smash Ventura, o Claptrap do Borderlands, Ash Williams do Evil Dead e o Sam do C-Max. E a Gleidos das cartas. Enquanto vocês vão jogando poker, os personagens vão conversando entre si, entendeu? O jogo em si é só isso. Tu vai jogando poker enquanto vai estar conversando. E qualquer merda que tu faz, a Gleidos dá um palpite, tá ligado? Que legal, tem pro do Wii esse jogo. Eu zerei os dois portais em 2 dias. Eu zerei um num dia, depois eu zerei outro no outro. Eu tô zerando 2 aqui. Por favor, não me dá spoiler, tá? Essa é uma época que todo mundo sente saudade de quando não fazia nada. E aí podia fazer isso. Exato. Porto, se não me engano, ele era um jogo de flash, né? Por exemplo, que eu joguei o jogo de flash dele. Que pior é que eu acho que o jogo de flash, ele era mais difícil do que o Portal. Cara, eu posso estar falando merda, mas eu acho que, na verdade, cara, o Portal nasceu de um bug, se não me engano. Eles já fizeram 3D, o 2D veio depois. Tipo Ermac? Portal era um mod, não era? Do Half-Life? É, o Portal. É, nasceu como um bug, se eu não me engano, que deu um bug que o cara atravessava uma porta e saia na outra. Aí ele pensou, pô, fazer uma arma que faz isso propositalmente. Ele fez o mod, aí o pessoal curtiu, aí nasceu o jogo. E depois veio a versão em Flash. A maioria dos jogos da Valve vieram de mods do Half-Life. Aliás, eu joguei a versão em Flash. É foda também, cara. É foda. Final Fight eu joguei muito também, assim. Tem o Final Fight, tem o Tony Hawk. O Tony Hawk é um jogo que eu gostava muito por causa da trilha dele. É, outro jogo que tinha uma trilha filha da mãe. Mais que Final Fight, eu gostava de Streets of Rage. Não, o Final Fight era bem melhor que você tinha. O Final Fight eu só joguei o 1, cara. O 2 e o 3 eu não joguei, cara. Perdi muita coisa. Porque tinha um Hagar que saia na rua dando porrada, era perfeito. O 1 é o melhor, mas o 2 e o 3 também são muito bons. Mano, o 1 tinha uma época que eu tava tão viciado que eu zerava com uma ficha, cara. O Streets of Rage eu achava mais style. A trilha sonora, porrada. jogada mesmo, os golpes. Streets of Rage é um jogo que tá na minha lista também. Tem, inclusive, eu até indiquei a versão remake, pra quem quiser ouvir jogar um compilado de todos, né? A gente falou de trilha aquela hora, pra mim, a minha trilha preferida de jogo é a do Tony Hawk, sabe? Eu gostava do Tony Hawk, que dava pra você ativar o helicóptero. Ah, tinha um do Tony Hawk que tinha você ia no show do Kiss. Que fazia lá no show do Kiss, as manobras? O jogo do Tony Hawk, você morria na lava, era trágico. É, tinha um do Tony Hawk que dava pra jogar dentro da prisão, entendeu? É, pô, qual era o Tony Hawk que tinha uma fase do Rio de Janeiro? É, o 3. Peraí. Eu lembro que era bem chuta a fase, aliás. Caraca, só agora que eu descobri que essa fase era no Rio de Janeiro, porra. Jogou o tempão, achando que era, tipo, algum lugar dos Estados Unidos que é assim. Não, não imaginei que fosse Estados Unidos, sei lá, México, entendeu? Ah, mas parece, olhando aqui... Tá bem feito, então, parece, hein? Olhando aqui, parece muito mais o México que o... Tava o Chaves, assim, pichado, né? Ah, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, avassalador, um cara interessante, esculacho teu amante... Dessa fase. Parece a Colômbia, essa porra, assim, né? Eu vou puxar por último aqui, meu último jogo, assim, especial. A gente falou de vários aqui, mas tem o Mario 64. Peraí. Palmas. Jogaço. Mas é na ironia não, da não, coisa? Não, é que eu gosto de jogar esse jogo. Sensacional, eu não jogo há acho que 3 anos que eu não jogo, né? Eu sempre joguei, mas tô jogando mais por um motivo que eu expliquei no cast de mitos e lendas de games, porque eu levei um susto que eu fiquei com medo do jogo. Eu levei um susto jogando Star Wars Battlefront. Foi, você viu Java, né? É, no mapa do Java ele aparece. Mario 64, cara, é um caso curioso dos games. O jogo é tão bugado que o pessoal brinca de zerar eles de forma diferente, tá ligado? Porque dá, se você utilizar alguns bugs, sim, você passa. Consegue, né, zerar com nenhuma estrela se conseguir. Se bobear. Aqueles caras do speedruns, tá ligado? Speedrunners que tentam zerar o jogo o mais rápido possível. Eles ficaram loucos porque recentemente numa stream teve um cara que fez um glitch que ele avançou a fase inteira. E ele fez sem saber, e ninguém nunca viu esse glitch, tá ligado? Aí ele não sabe explicar. Sabe? Como ele aí fez. O cara chegou e falou: mano, eu dou $1,000 pra quem descobrir como é que faz essa porra. Caraca. E eu, sabe, que tô sem dinheiro, resolvi começar a tentar fazer essa porra. Aí tem pouco tempo isso, cara. Até agora ninguém descobriu, eu acho. O que que ele fez? Qual fase? Tá ligado aquela fase que tem o relógio? É o Doki Doki Panic? É, que você tem que subir a torre. Sabe quando começa a fase? Tu vai pra esquerda, né? Ali eu tô caminho pra direita, que tem as plataformas que vão girando. Eu sei. Ele foi fazer aquilo, ele deu um pulo, só que o jogo bugou. Aí ele deu um pulo infinito e foi pro topo, tá ligado? Entre as duas girando, né? Provavelmente. E foi pro topo. E isso ao vivo, no stream. E ele louco, sabe? É. Caraca, como fez isso? Os caras tão aí. Quem descobriu ganha $1,000. Sim, tem um vídeo, cara. Bota até pra vocês aí. Cara, deixa o link aí, vamos tentar. A gente dá 50 centavos pra quem fazer e passar pra gente mostrar que fez. Ah, vai a merda. Tem 50 centavos na Steam aqui. Mas enfim, sobre o jogo, ele é muito bugado mesmo. E olha só, eu vou fazer. Eu gosto do Nintendo 64, sempre tive. Mas ele é um console que dá medo. O 3D dele dá medo. Os jogos de Legend of Zelda, principalmente Majora's Mask, por causa da história lá do. Que a gente contou lá do garoto, do Ben. Vocês gravaram sobre essa história já? A gente gravou, eu e o Lequinha, a gente fez um cast junto com o Guzang. Escuta, a gente falou sobre mitos e lendas dos games e a gente citou esse mito, né? Essa lenda e tal. O Majora's Mask, cara, tem uma trilha sonora que é pesada pra caralho, brother. É pesada pra caralho. Tem metal no jogo, né? Black Metal. Até a morte. Porra, aquela música do Skull Kid, cara. Tem pesadelo até hoje com essa música, cara. É o BDC28 que a gente falou. É o BDC28, exatamente. Escutei. Tem um link aí no post de todos os podcasts. Com o Nintendo 64 ele é bizarro por si só. E aí eu tive medo sempre do Mario 64, apesar de gostar muito do jogo. E joguei várias vezes. Mas o que tem no Mario 64 que te botou medo? Que ele é um jogo bizarro, cara. É o Mario em 3D. Que é mais bizarro que isso. Tá certo que o Mario Galaxy eu joguei de boa. E também é um grande jogo, Mario Galaxy. Mas aí já é evolução e tal. Mas enfim, pessoal, tentando falar do jogo aqui. Caso o jogo, ele é muito interessante, tem a parte das estrelas, todas. Você foi muito bom conseguir passar o Mario, né, de 2D pra 3D, eles conseguiram isso. Tem fases marcantes. Enfim, o jogo por si só é maravilhoso. E eu até joguei também a versão DS, tudo remasterizado, né, tudo refeito ali, mas tem também o Yoshi, o Wario e o Luigi, né? É, ele não é só um remake, ele adiciona muita coisa nova. Tem... É, ele é meio que se fosse uma nova versão, né? Continuo. Fases novas, tem eu acho que... Fases novas. Tem eu acho que 50 estrelas a mais. E eu vou dizer pra você, cara, teve uma fase que me decepcionou, sabe a fase da lava? Quando você vai dentro do vulcão? Tem uma estrela lá que tinha um obstáculo que era muito filha da puta. É, eu lembro disso. A câmera é horrível, a câmera do jogo é horrível em certos momentos, né? A câmera atrapalhava, você não conseguia ver. E no obstáculo, você não conseguia ver que tinha um lança-chamas. Na versão DS, eles tiraram lança-chamas. Legal, consegui pegar mais fácil a estrela, mas... Acabou a graça aqui de tentar várias vezes aqui, desculpa. Né? É, não, nada. Desculpa, melhorou então pra mutar aqui, foi mal. É, não, mas pareceu que você falou chupa e ficou estranho, mas... Ok. Grande jogo, galera, joguem. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir para o Lequinho fazer essa indicação para essa semana. Limbo. Eu não sei se eu já indiquei aqui, talvez sim, talvez não. Mas é um ótimo jogo, acho que eu já indiquei. Cara, joguem, tá na Steam, é baratinho. Joguem Blood Roar também, que é um... Oh, é Limbo, um jogo que toda hora tá no Humble Bundle. Se quiserem, fiquem dar uma olhada. É, se vocês fugirem perto, vocês conseguem por $1 ele. Isso e Super Meat Boy, tá? Assistam, joguem Limbo, escutem The Suicide Black Metal e assistam o filme Ódio e depois se matem. ou no final joguem Nintendo 64. É, eu vou indicar o jogo Star Wars Battlefront 2. Ele saiu faz uns 10 anos já, acho que 2005 ele saiu. Mas, pô, ele ainda é um jogo muito bom, ele é um jogo quase de FPS, né? Porque ele não tem muito bem fases, ele é só tem mapa que você joga, então. Mas ele é muito bom e também tem fase que você joga com espaçonave e dá pra você jogar com Darth Vader. E ele tá baratinho na Steam, acho que ele não tá nem... Acho que ele tá R$20 na Steam. Que vai sair o 3. É. Bem, já que eu falei de Zelda no Time no começo, né? Eu vou falar então dos remakes que eles tiveram há pouco tempo. Quem tem 3DS, pouca gente, né, provavelmente, né? Quem tem 3DS, quem tem dinheiro pra caralho também que pra comprar um Zelda Ocarina of Time 3D, que é o remake, porque é um jogo que a Nintendo parou de fabricar e agora o nego vende a R$400, tá ligado? É, um amigo meu me emprestou esse jogo esses dias, cara, eu tive a oportunidade de jogar. Tem esse e tem o remake também do Majora's Mask. Joguem, cara, que pra mim o Ocarina of Time é ainda o melhor jogo do mundo. Majora's Mask ainda é o segundo melhor jogo do mundo. E vale a pena, cara. Joguem em 3D, cara, essa porra. É uma continuação direta do Ocarina of Time. Mais ou menos. Começa com uma continuação direta no mesmo universo. Só que é o Link, ele sofre um acidente com o Skull Kid. Muitos acreditam que ele morre nessa hora. E ele vai pra um outro universo alternativo, entendeu? Aí já é uma parada totalmente diferente. Aí... É psicodélico. É, ele vai pro universo bem psicodélico, tá ligado? Onde a lua tá caindo na terra e a lua tem aquela cara do mal, tá ligado? Aquela cara é clássica. Pô, dá mó medo aquela lua, mano. E aí ele deve ter morrido aí, né? Tem teorias que ele morreu. O Ben também, né? Nossa. Minha indicação pra esse podcast é o jogo South Park, Streak of Two. Palmas de novo. Palmas. Aí, isso eu sei que a gente tava falando pré-podcast que você gosta de South Park, caralho, né? Esse jogo. Caralho, por que que não citei esse jogo no programa? Puta que pariu, mano. É o que eu tô falando, cara. Quando você fala pra pensar em jogo pra gravar um tema, tu esquece tudo, cara. Não dá. Primeiro que no Greatest Movies, a gente esqueceu um grande número de filmes. Então dá pra fazer uma segunda parte. Inclusive, pode até ter a galera que tá aqui. Mas a gente não falou de tudo nesse cast. Ainda tem muito mais. E, enfim, agora falando agora do South Park, ele é um jogo que ele mantém a essência da série e às vezes parece que você tá assistindo a série. Tá assistindo o episódio, só que se é que você tá controlando e é um RPG. Inclusive, saiu a notícia, já tem até trailer, tudo na E3, que vai ter uma continuação que é o Guaxinim Amigos. Que aí vai ser muito sensacional também, cara. Então, isso é um jogo que eu não gostava de RPG, eu achava chato, cara. Sempre chato. Fui tentar jogar o Mario RPG, achei chato. E aí eu fui começar a jogar o South Park e tem todas as piadas da série, várias piadas da série, várias referências. Você luta com o Al Gorn. Você achou o Mario RPG chato? Não, pelo menos na época. Isso faz tempão, eu tentei jogar e não gostei. Não, mesmo. Que... Tipo, se você viu todos os episódios do South Park, obviamente vai pegar muito mais piada que acontece, cara. Muita referência. Mas, cara, se você não viu, cara, joga mesmo assim, cara. Joga. Mesmo assim. E eu espero também que vocês tenham dado nota máxima pro Trovão Tropical na Netflix. Mas termina de ouvir esse podcast, já vai jogar. E o meu PC era horrível, na época que era horrível, e eu consegui jogar colocando na resolução mínima, mas consegui. Sabe o que é bizarro? É que, tipo assim, você pode escolher, você pode escolher como é o seu personagem, né? E você pode escolher também como eu, que tipo de personagem ele vai ser no RPG. Eu vou fazer o personagem como eu, então eu faço personagem negro. E eu coloco ele como ladrão. Eu nunca vi um ladrão negro. Cara, eu coloquei ladrão e negro e o Cartman chamando você de judeu. É, quando você é judeu, ele fala, tipo, nós não vamos ser amigos. Cara, depois dessa, vamos terminar o podcast, galera. Terminou mais um podcast Banco de Cérebros, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Pessoal, acessem o Pipe Bomb. Quer falar alguma coisa do Pipe Bomb? Ah, galera, dê like na página pra gente chegar em 500 likes logo. Tá. Exato, pra gente aumentar a nossa soberba. E acessem lá, pipebombuniverse.blogspot.com. Tem o link aí no nome deles. É, Barbão, quer falar alguma coisa? Sim, dê uma joinha no GafutoCast, que é o podcast que eu faço com um amigo sobre games. Se chegar a 300 joinhas, eu fiz uma aposta com o Gafanhoto. Eu não posso falar o que acontece, mas chegar a 300 joinhas, se chegar a 300 joinhas, uma coisa fora acontece. Se chegar em 300 joinhas, ele consegue o glitch do 64. Ele assim aprende a nadar. O nome do real mesmo, que eu também não sei nadar na vida real. Eu também não sei nadar na vida real. Logo a gente seria o bem eu também. Sei. Pessoal, acesse nossas redes sociais também. Dê like na página do Facebook, facebook.com/bancodecerebros. Tem a caixinha de like boss aí no post. Vocês podem estar dando like. Pra quem não dá like e escuta esse podcast, faça isso. Também tem o nosso canal do YouTube, youtube.com/bancodecerebros. Twitter também. E tem o Instagram também, que a gente posta fotos bem legais, engraçadinhas e tal. Tem um Instagram que eu posto fotos sem camisa, mas enfim. E acesse nosso site, o bancodecerebros.com.br. E além disso, deixe o comentário também, que é importante, pessoal, pra gente aí tá interagindo, você bater um pra papo com certeza um o jovem Rafael. Exatamente, é, exato, exato. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse podcast, um grande abraço e até mais, falou. Falou. Falou. Falou. Agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.